direita, saída da El, transição Black, controle Salvador em 119, decimal 35, torre 1186, acione 5407. Bom 804, aprovado Galeão 360, pêndulo 14. Decola da 10 com curva direita, da El Blast, 1935, controle, torre 286, 5407, transponde. Bom 804, portão 3. Correto, chame para acionar o 804. Vai informar para o acionamento 04, é gol. Mike Alfa, aguarde a autorização para a Petrolina, o altímetro é 1015, confirme o local que está estacionado. Gente, aguarde a coordenação. Salvador Tower, American 980, localizer runway 10. American 980, roger, clear to land runway 10, wind is 040 degrees, 05 knot. Runway is at American 980. I've cleared land runway 10, American 980. Hotel Eco Hotel Golf prossegue frequência de coordenação. Quando mais próximo, chama o controle de Aracaju 1203. Eco Hotel Golf CS. Juliette Tango Zulu chama Centro Recife. Frequência 1685. Alterna 2545. 554 precisa de um desvio 20 graus à esquerda. Sente o desvio. Grato no 4. Plan 3597 acionado para o Soroback, autonomia de 4 horas, alterna com FIS 087 ao problema. American 980 over the ground, American 12, correction 1219. Autorizado táxi à direita no ponto de espera da 10118-6-3597. Direita, ponto de espera 18-6-3597. 35 no 7, altímetro é 10 no 5. 10 no 5, já corrigiram, obrigado. O vento 60 graus, meia dúzia nós, cheque para pouso livre no 0 na 709. Baixa travada, 767-09, passando externo. Tem pouso livre, vento de 60 graus com meia dúzia nós, pista no 0, somente os primeiros 90 metros impraticáveis. Ótimo, obrigado. Autorizado para Petrolina, o nível 080, pela direto, decola da pista 17, curva esquerda, saída Momo Albo após direto. Controle 119, decimal 35, torre 1186, acione 5156. Afirmativo. Para acionamento, chame 118 decimal 6 em Diamante Alfa. American 980, do you hear me? American 982, sorry, sir. American 980, continue taxi and report to Lake Juliet. Report to Juliet, American 980. American 980, now you're clear to get it, Ivan. I cleared the gate, American 980. Ginger Mike Alpha. Brasília, 340, pesolando 7, pista no 0, curva direita, Golio Fito, 1935, 186 e 5404 ao transponder no 715. Correto, chame para acionamento no 715. 715. 3517, cada 360, vigilância radar. 360 em ascensão, 357. Para ingresso na Juliette. 6709 autorizado, portão 1, ingresso via Índia. Via Índia para o portão 1, 6709. Para pushback e acionamento. No 607 autorizado, no 6, reporte para o táxi. Portará o 607. Livre decolagem, o vento é 60 graus com 8 nós, Índia Mike Alpha. Alfa decolado aos 22, chame controle em 11935, um bom dia. Para o controle 11935, certo, bom dia. Controle Salvador, bom dia, de Papatão, Índia Mike Alfa, decolado da sua escuta. Índia Mike Alfa, sobe e mantém o 080, vigilância radar. 080, tá livre da restrição. Sobe direto a 080, Mike Alpha. 080, ainda Mike Alpha. Qual local está estacionado, Vitor Golf Eco? O Pátio 3, em frente ao Correio. Entende. 3507, devido à formação entre Gole e Oval, poderia levar a Troia e volta presente? 3507, chama Centro Recife, 1288, alterno 3325, informe seu desvio. 2288, 3325, muito grato. Salvador, gol no 715, gate 08, pushback acionamento. Autorizado, chame para o táxi no 715. Autorizado, chama para o táxi, gol no 715. 1607 para o táxi POB 157, autonomia 4 horas 13 minutos, alterna Galeão. Voo 607, taxi via Juliette Alfa, no ponto de escarada 1018-6, torre, o altímetro é no 015. Juliette Alfa, ponto de escarada 186, com 1015, 607. Paulo Gol no 897, no 10, para puxa e acionamento. O 1897 aguarde no 10, pushback acionamento. Aguarda no 897. Vitor Golf Eco, cópia. Vitor Golf Eco autorizado para Petrolina, nível 80, 080. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo Albo após direto. Controle 119.35, torre 1186, acione 5133. Ok, autorizado para Petrolina, nível 080, decolagem da pista 10, após curva esquerda, saída Momo, transição Albo. Direto depois para Petrolina, o controle 1186 e o transponder, confira o transponder. O transponder é 5133, 5133. 5133, Vitor Golf Eco, pronto para acionamento. Autorizado acionamento, reporte para o táxi, Vitor Golf Eco. Reportará para o táxi, Vitor. Bom, no 897, assim que um Boeing da companhia liberar a cauda, autorizado o pushback acionamento no 10. Após a passagem do Boeing, autorizado o push acionamento no 897. Gol 17, 15 com 111 a bordo, 3 horas e 50 com fins para o táxi. Gol 715, autorizado o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, 1186, o altímetro no 015. Juliette Alfa no ponto de espera, 1186, gol 715. O vento é de 60 graus, com 8 nós, gol no 607. Além da cola da 10607. No altímetro 3179. Na 350 para a cópia. Salvador 104, está próximo 3, passou o táxi. Vitor Golf Eco autorizado o táxi pelo pátio 3, informe para ingressar no pátio principal. Reportará para ingresso no pátio principal, Vitor Golf Eco. Salvador, gol 804, na ponte 3, pronto. Autorizado no 3, informe para o táxi no 804. Livre, reportado para o táxi no 804, ponte 3. Livre colagem, pista no 0. Vento de 70 graus, meia dúzia nós. Para o 3-0, autorizaria dar presente direto Petrolina. India Mike Alpha, acessão nível 080. Paciente da acessão 080, solicita direto da presente ou direto Petrolina. Autorizada. Mike Alpha. Até 3153 voltando. Quem tiver as condições, autorização Galeão 360. Gente, aguarde a coordenação 353. Aguarda. Torre Salvador. Voo 1715, ponto de espera 10, pronto, bom dia. Bom dia, autorizado a alinhar e manter 10, 715. Alinha e mantém, voo 1715. Voo 1107, decolou de Salvador, 30, chame controle 11935, bom dia. 1935, bom dia, obrigado. Voo 1107, Natael Blast, Natael Guiner. Gol 1607, contato radar, sobre o nível 360, saída da Eldiner. Teve ascensão 360, gol 607. Solo, gol 1897 com 1189, 3 horas e 10, Brasília, pronto para o táxi. Gol 1897, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, 118.6, altímetro no 05. 1015, o ajuste, vai via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 218.6, 1897. Salvador, é o Papatango Vitor Golfiaco. Golfiaco, ali mantenho no zero, Vitor Golfiaco. Ali mantenho, Vitor Golfiaco. Salvador 1804 para o táxi 155 em 4 horas e 9 minutos, alterna Brasília. Uno 715 decolada aos 32, chama agora o controle em 119-35, bom dia. Bom dia, senhor, 119-35. Solo Salvador, 1964-1 para cópia, Fortaleza 310. 19641, aguarde coordenação, altímetro no 0 no 5. Aguardando coordenação no 0 no 5, 9641. 1715, contato radar, subo nível 340, saída Golio Fito. Golio Fito para o 340, obrigado. Bom, no 804, aguarde a passagem do Boeing, da companhia, com pintura da Varig. Após a passagem, prossiga para o ponto de espera e lá 118.6. O altímetro no 05. Bom, 804, após o tráfego da companhia, prossegue para o ponto de espera, dona 0, chama 186, 804. Obrigado, bom dia. Bom dia. Vitor Golfiaco, livre decolagem, pista 1-0, vento de 50 graus com 5 nós. Autorizada a decolagem, o Vitor Golfiaco. Torre Salvador, bom dia, gol 1897, pronto no ponto de espera da 10. Sente gol 1897, mantém o ponto de espera. Mantenho no 897. 9.35, torre 1-186, acione 5406. Gente, prossegue então ali, mantém na 10, o gol no 897. Pista 1-0, com curva direita, saída da El Transição Black. 1935 ao controle, transporte 54306. Correto, chame para acionar 3153. Chama lá. Então 3197, copia. Corrigindo, então 3179, pronto para a cópia. Afirmativo, prossiga. TAN 3179, autorizado para Guarulhos, nível 380, pela rota Peruís 50, decola da pista no zero com curva à direita, saída da El, transição de NER, controle em 119.35, torre 1186, acione 5421. 3179, autorizado Guarulhos, da Peruís 50, nível 380, decola da 10, curva à direita da El de NER, torre 186, controle 1935, aciona 5421, na posição 2, pronto para o pushback acionamento. Correto, chame para o táxi autorizado, o pushback acionamento, 3179. Chamar a táxi, 3179. Tango India, Mike Alpha, confirma estimado para pouso. Passa pouso, zona 152, India Mike Alpha. Zona 152? Zona 152. Deu gol no 705? Prossiga. Após gole, terá necessidade de efetuar desvio de 10 milhas à direita da rota para estar no núcleo de formação. Aproda, após gole, gol no 705? Afirmo, 10 à direita. Sente. Tango Vitor, Golf Eco, confirma estimado para pouso. O Vitor, Golf Eco está estimando pouso aos 1230. 1230, copiado. Passa 10, gol no 897. Salvador, bom dia, gol 804, está no ponto 0 da 10, pronto. Após a corrida do tráfego da companhia, frente ali mantém o 1804. Após o tráfego da companhia ali mantém o 1804. Zona autorizado Salvador Fortaleza, o nível é o 310, pela rota Upper Zulu 19, decola da pista no 0 com curva à esquerda, saída Momo, transição Frote, controle em 119 decimal 35, torre 1186, acione 5423. Autorizado, Fortaleza 310 pela Upper Zulu 19, decola no 0, curva à esquerda, Momo Frote. Controle 1935, torre 186, transponder 5423, Rio 9641. Rio 9641, o cotejamento está correto. Quando possível, faça uma chamada em 1234, por gentileza. Agora. Salvador, bom dia, papão. Meu, Mike Tango Lima. Mike Tango Lima, guarde coordenação para a Teresina. Guardando. Eu ou pode continuar subindo?